Ok, obrigado, António. Acho que podemos passar então para o próximo ponto, onde vamos tentar abordar as dificuldades na evolução da vossa banda. Há pouco o Buda falou dos problemas com a vizinhança no início dos concertos. Pode ser um dos problemas que vocês tenham tido no início, porque também queremos que vocês falem dos primeiros concertos, as dificuldades no processo que vocês tiverem no reconhecimento, principalmente os monstros-mão, neste caso, e com o problema que lidar com esse reconhecimento, a forma como lidar com a fama, com isso tudo. O ruído dos vizinhos é mais incomodativo por norma no, nos ensaios do que nos concertos. Porque nos concertos nós tocamos uma vez aqui, outra vez ali, portanto não é repetitivo. Apesar de se contarem vários concertos onde que foram interrompidos pela chegada da polícia, tipo o Deslize, que em Braga tinha essa característica quase obrigatória, o concerto acabava sempre com a polícia à porta. Mas onde é mais grave normalmente é nos ensaios, porque é quando é preciso ensaiar um domingo à tarde, ou um sábado à tarde, ou ensaiar à noite, o ruído incomoda sempre os vizinhos. E daí nós por acaso temos a sorte de ensaiar em Braga, nas salas de ensaio do estádio, que foram construídas pela Câmara, que é uma daquelas coisas que responde aqui ao vosso terceiro ponto, se calhar é uma daquelas coisas que parece mentira. Numa cidade como estas, terem sido feitas salas com aquela qualidade e com aquela utilidade, parece, cada vez que entro nas salas, sinto-me incrédulo, porque é fantástico. Podemos ter uma sala 24 horas disponível, que podemos ensaiar, fazer o barulho que quisermos, podem todas as bandas ensaiar em conjunto. Exato, propositadas mesmo só para os São ensaios pensadas das para bandas. salas de ensaio, portanto, são isoladas acusticamente umas das outras e, portanto, permite-nos estar a ensaiar todas as bandas ao mesmo tempo sem nos incomodarmos uns aos outros. Isso é realmente um feito fantástico desta Câmara e é um dos grandes apoios desta cidade à música. Não é para todas as bandas, porque as salas são limitadas, portanto não dá para toda a gente ensaiar lá, mas muitas bandas cresceram lá e apareceram lá. E nem todos temos a sorte de ter os pais do vocalista músicos. Nós Exatamente. tivemos, ao longo da minha carreira musical, é sempre o grande imbróglio é arranjar salas de ensaio. Aliás, acabamos por ir ensaiar para o Porto, o que mostra o quão difícil Dificuldade. é arranjar sítio, não é? As dificuldades nos primeiros concertos, nós nunca tivemos assim grandes dificuldades, assim, que me lembro. A dificuldade é o básico, que é o viver todos os dias em Portugal. A música em Portugal não tem propriamente um reconhecimento interessante, sobretudo em termos financeiros. Não há, as pessoas têm imensa dificuldade em chegar a um sítio e pagar 3 euros para ver uma banda, mas se calhar pagam 15 ou 50 para ir ao futebol, por exemplo. Portanto, é um Exato. país pouco habituado a financiar a música e a financiar a cultura, não é? Ou para ir ao teatro, as pessoas vão só de graça, só de porta aberta. Para irem a qualquer coisa, talvez o cinema seja a única exceção, porque dá para namorar. Mas Como processo de reconhecimento, peço desculpa, diz. como processo de reconhecimento, enquadraríamos também aqui um outro aspecto que será, pronto, Monstro Mau é hoje já um nome conhecido em Braga, pelo menos, e foi difícil fazer com que Monstro Mau ficasse reconhecido. Este processo de reconhecimento, enquadraríamos também a fama que Monstro Mau já adquiriu e o protagonismo a que já nos habituaram. É assim, eu não sinto isso, por isso é até uma surpresa eu não me sinto reconhecido, a não ser por me estás a dizer agora. Acho que é o processo natural de uma banda. Nós o que fizemos basicamente foi tocar, fazer o disco, fizemos edição através da nossa label, criamos uma label, a Moby Dick Records, e temos feito uma série de edições, próprias. Com a grande vantagem, não temos restrições de nada, fazemos exatamente aquilo que nos apetece. Nos temas, não temos qualquer inibição. O processo de composição do Monstro Mau e de qualquer uma das bandas onde eu toco não tem qualquer limitação, não tem qualquer pensamento de será que isto vai funcionar com o público, será que vai tocar na Rádio X ou na Rádio Y. Porque acho que não é assim, não é uma atitude honesta da nossa parte, eu não consigo ser desonesto. Naturalmente, depois há um interesse em que as coisas funcionem bem e que as pessoas gostem. No fim de contas, nós fazemos música para mostrar aos outros, não só para nos agradar a nós próprios. mas o processo criativo e o processo de evolução da banda é tudo feito de uma forma bastante egocêntrica, virada para nós quatro, e nós somos muito exigentes todos, portanto, com todos os aspectos do trabalho, quer com a estética da banda, quer com a sonoridade, quer com as letras, todo o aspecto da banda é muito filtrado por nós. Portanto, depois das coisas saírem, elas já estão... passaram o nosso aval. E esse é o único filtro que as coisas têm, é o nosso... o nosso aval de qualidade. Portanto, o processo de evolução foi muito natural. Nós só mostramos aquilo que achamos que é mostrável, que é possível de ser interessante. Não fizemos muito especificamente, tipo, não nos esforçamos para ser ou não reconhecidos, a não ser fazendo as coisas da melhor maneira que conseguimos fazer e de uma forma que achamos correta. António, o que é que tens a dizer deste teu ponto? Relativamente aos Art League, nos primeiros concertos, a nossa dificuldade foi talvez um pouco a nossa falta de experiência, de não saber muito bem que material é que devíamos levar, talvez arranjar espaço para carregar todo o material. Chegámos ao local dos concertos, era material a mais ou era material a menos, o próprio material às vezes falhava, por serem colunas mesmo, algumas delas bastante podres. Relativamente ao reconhecimento, assim, não considero Art League uma banda reconhecida para já. Já demos alguns concertos cá na zona. Há pessoal que já conhece o nosso som, há pessoal que já nos conhece, nos vê nos cartazes. Mas isso de ver nos cartazes é o menos importante. Nós queremos realmente é que o pessoal conheça o nosso som. Como lidar com o reconhecimento? Eu, quanto a isso, depois de dar um concerto, uma das coisas que eu gosto é meter-me no meio do público. Falar com as pessoas, saber o que é que realmente elas acham, se gostaram ou não. E talvez ouvir algumas opiniões. Acho que podemos passar para o ponto seguinte. Já agora acrescentava a isso. Sempre que vocês quiserem intervir no meio da... Exato. Eu esqueci-me, um dos pontos fundamentais que é realmente um esforço é o MySpace. Esqueci-me disso. Estava aqui a pensar, realmente parece um bocado estranho não ter feito esforço nenhum. Que não é verdade. O MySpace é uma forma de dar a conhecer a banda e de comunicação, como disse o António, de comunicação com o público. É uma das... Muita gente não tem lata. Eu, por exemplo, não teria lata de ver um concerto de alguém e ir falar com os músicos. Não tenho essa vontade. Raramente, só se a coisa se proporcionar ou se me vierem perguntar alguma coisa. Mas, por norma, não me desloco a falar. Ou se adorei o concerto e se fiquei completamente estupefacto, aí se calhar vou falar e vou... Mas, por norma, se for uma opinião normal, não me costumo deslocar. Mas facilmente se manda um comment para o MySpace, olha, vives no não sei o quê, porreiro, alta som. E isso temos tido um feedback incrível. Todos os concertos de Monstro Mal que fazemos têm sempre uma série de comments no nosso MySpace, mensagens. Gostei muito de vos ver, pessoas que nós nem sequer vimos lá, que não têm a lata de vir, compraram o disco e nós não as vimos. O MySpace tem sido uma forma muito, muito boa de os mais tímidos, que é o meu caso, expressarem-se diretamente em relação à banda, ou seja, se calhar eles escrevem coisas que nunca teriam coragem de dizê-las pessoalmente. Claro. Portanto, o MySpace é uma ferramenta muito importante para o reconhecimento de uma banda. Eu aqui concordo com o Buda, porque a partir do momento em que nós começamos a dar concertos e criámos o nosso space, notámos que o número de visitas subiu muito e foi algo que nos deixou bastante contentes, porque é sinal que, de certo modo, o pessoal gostava daquilo que ouvia.